Exercício 1.12. Pode repetir, por favor? Como? O que você disse? 1. Eu sou carioca e me chamo Patrícia. 2. Eu me chamo Alexandre Correia Magalhães. 3. Eu sou mineira de Juiz de Fora. 4. Meu nome é Henrique José de Oliveira.